só vencemos o mal com o bem. Foi Jesus que assim ensinou, gravado na cruz do Calvário, aos seus perseguidores perdoou. Vença o mal, irmão, com o bem, e a vitória Jesus vai lhe dar, amando aos que te odeiam. A Jesus tu vais mais honrar. Pedro foi um dia tirado por um anjo de uma forte prisão, mas depois se regozijou de sofrer por seu Salvador. Vença o mal, irmão, com o bem, e a vitória Jesus vai lhe dar, amando aos que te odeiam. A Jesus tu vais mais honrar. Neste mundo somos perseguidos por amor de Cristo Senhor. Não importa sofrer nesta vida, o que importa é morar em Sião. Vença o mal, irmão, com o bem, e a vitória Jesus vai te dar, amando aos que te odeiam. A Jesus tu vais mais honrar.